Eu me pego no canto calado, chorando, sofrendo. E nem sempre estou ao seu lado, eu quero é mais viver. Quando acordo e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu. E parece que tudo acabou, você me esqueceu. Seu sorriso me fala, seus olhos não conseguem esconder. Sua voz que me chama em meus sonhos no amanhecer. Pensando na saudade que ficou, pensando na felicidade que deixou, eu luto contra o tempo, lembrando dos momentos que eram bons, que eram bons. Preciso de uma chance, pelo menos pra mostrar o quanto eu te amo e não pode me deixar. Paixão, precisa enlouquecer. Me ache em seu caminho, pois meu mundo é você. Porque te amo. Porque te amo. Eu me pego num canto calado, chorando, sofrendo. Estou ao seu lado, eu quero é mais viver. Quando acordo e não vejo seu rosto, me falta um beijo seu. E parece que tudo acabou, você me esqueceu. Seu sorriso me fala, seus olhos não conseguem esconder. Sua voz que me chama em meus sonhos no amanhecer.